Fecheiro 3, página 23, capítulo 2. Na minha mente, o presidente Snow devia ser visto diante de colunas de mármore drapejadas de bandeiras gigantes. É desconcertante vê-lo rodeado de objetos vulgares na sala, como se, ao levantar a tampa de uma panela, encontrássemos uma víbora em vez de um guisado. Que estará ele a fazer aqui? Tento recordar os primeiros dias de outros passeios da Vitória. Lembro-me de ver os tributos vencedores com os seus mentores e estilistas. Às vezes aparecem alguns altos funcionários do governo, mas nunca o presidente Snow. Ele assiste às celebrações no Capitólio, ponto final. Se fez a viagem até aqui, desde a sua cidade, isso só pode significar uma coisa: estou metida num grande sarilho. E se estiver, a minha família também está. Sinto um arrepio ao pensar na proximidade da minha mãe e da minha irmã a este homem que me despreza, que sempre me desprezará, porque levei a melhor sobre os seus sádicos jogos da fome. Meti o Capitólio a ridículo e, consequentemente, enfraqueci o seu poder. Tudo o que fiz foi tentar salvar a vida do Pita e a minha própria vida. Qualquer ato de rebelião foi puramente acidental. No entanto, quando o Capitólio decide que apenas um tributo pode viver e alguém tem a audácia de o contestar, calculo que isso seja em si uma rebelião. A minha única defesa foi fingir que enlouqueci por amor ao Pita. Assim, pudemos ambos viver, ser coroados vencedores, voltar para casa, festejar, dizer adeus às câmaras e viver em paz. Até agora. Talvez seja a novidade da casa, ou o choque de o ver, ou a consciência mútua de que ele podia mandar matar-me a qualquer instante, que me faz sentir uma intrusa. Como se a casa fosse dele e eu a pessoa não convidada. Por isso, não lhe dou as boas-vindas, nem lhe ofereço uma cadeira. Não digo nada. Na verdade, trato-o como se ele fosse uma verdadeira serpente das venenosas. Permaneço imóvel, com os olhos fixos nele, pensando em planos de retirada. Julgo que podemos tornar esta situação muito mais simples, se concordarmos em não mentir um ao outro, começa o presidente. Que acha? Acho que a minha língua congelou e que a fala será impossível. Surpreendo-me, portanto, quando respondo com uma voz firme. Sim, acho que isso pouparia tempo. O presidente Snow sorri e reparo nos lábios dele pela primeira vez. Esperava lábios de serpente, o que seria o mesmo que dizer lábios nenhuns. Mas os dele são demasiado cheios, com a pele demasiado esticada. Pergunto a mim mesma se a boca não terá sido alterada para o tornar mais atraente. Nesse caso, foi uma perda de tempo e de dinheiro, porque ele não é nada atraente. Os meus conselheiros temiam que você fosse difícil, mas não está a planear ser difícil, pois não? Pergunta. Não, respondo. Foi o que lhes disse. Disse-lhes que qualquer rapariga que se esforça tanto para preservar a vida não estará interessada em perdê-la de mão beijada. E depois terá de pensar na família, na mãe, na irmã, em todos aqueles primos. Pela maneira como se demora na palavra primos, percebo que sabe que eu e o Gale não partilhamos a mesma árvore genealógica. Bem, pelo menos agora está tudo em cima da mesa. Talvez assim seja melhor. Não me dou bem com ameaças ambíguas. Prefiro saber logo o que está em jogo. Vamos sentar-nos. O presidente Snow senta-se à grande secretária de madeira polida, onde a prima faz os trabalhos de casa e a minha mãe elabora os seus orçamentos. Como a casa, este escritório é um lugar que ele não tem qualquer direito, mas, em última análise, todo o direito de ocupar. Sento-me diante da secretária, numa das cadeiras esculpidas de costas direitas. Foram feitas para alguém mais alto do que eu. Por isso apenas os meus dedos dos pés tocam no chão. Tenho um problema, senhorita Everdeen, declara o presidente Snow. Um problema que começou no momento em que você sacou aquelas bagas venenosas na arena. Foi nesse momento que calculei que, se os produtores dos jogos tivessem de escolher entre assistir ao nosso suicídio, meu e do Pita, o que significaria não haver vencedor, e deixar-nos ambos viver, eles escolheriam a segunda hipótese. Se o chefe dos produtores dos jogos, o Seneca Crane, tivesse tido algum juízo, ter-vos-ia eliminado naquele instante. Mas o homem tinha um infeliz temperamento sentimental. Assim, aqui estamos. É capaz de adivinhar onde ele se encontra agora? Pergunta ao presidente Snow. Aceno que sim com a cabeça, porque pela maneira como ele o diz, é evidente que o Seneca Crane foi executado. O cheiro a rosas e sangue tornou-se mais intenso, agora que apenas uma secretária nos separa. Há uma rosa na lapela do presidente Snow, o que pelo menos indicia uma fonte do perfume da flor. Mas deve ser geneticamente manipulado, porque nenhuma rosa verdadeira transanda daquela maneira. Quanto ao sangue, não sei. Depois disso, continua o presidente, já não podíamos fazer nada, senão deixá-la representar o pequeno drama até ao fim. E fez muito bem, com o artifício da rapariguinha perdida de amores. As pessoas no Capitólio ficaram bastante convencidas. Infelizmente, nem toda a gente nos distritos acreditou na história. O meu rosto deve revelar pelo menos um indício de perplexidade, porque ele percebe. Isso, claro, você não sabe. Não tem qualquer acesso a informações sobre a situação nos outros distritos. Em vários deles, porém, as pessoas encararam o seu pequeno truque das bagas como um ato de desafio, não um ato de amor. E se uma rapariga do Distrito 12, ainda por cima, pode desafiar o Capitólio e sair incólume, o que lhes impedirá de fazer o mesmo? Pergunta ao presidente. O que impedirá, por exemplo, um mutim? Esta última frase leva algum tempo a penetrar-me no espírito. Depois percebo o seu pleno significado. Houve mutins? Pergunto, ao mesmo tempo arrepiada e algo entusiasmada com a possibilidade. Ainda não, mas haverá, se o rumo dos acontecimentos não mudar. E sabemos que os mutins podem conduzir a revoluções. O presidente Snow esfrega um ponto por cima da sobrancelha esquerda, precisamente o mesmo onde eu costumo sentir dor de cabeça. Faz alguma ideia do que significaria isso? De quantas pessoas morreriam? Das condições que os sobreviventes teriam de enfrentar? Sejam quais forem os problemas que alguém possa ter com o Capitólio, acredite quando lhe digo que se diminuíssemos o domínio sobre os distritos, ainda que por um curto período de tempo, todo o sistema se desmoronaria. Fico surpreendida com a franqueza e até com a sinceridade do seu discurso, como se a sua principal preocupação fosse o bem-estar dos cidadãos de Panem, quando nada podia estar mais longe da verdade. Não sei como ouso proferir as palavras seguintes, mas profiro-as. Deve ser muito frágil, se um punhado de bagas pode fazê-lo desmoronar. Segue-se uma longa pausa enquanto ele me examina. Depois diz apenas, é frágil, mas não da maneira que imagina. Alguém bate à porta. O homem do Capitólio espreita para dentro. A mãe dela deseja saber se o senhor queria chá. Queria, gostaria de um chá, responde o presidente. A porta abre-se mais um pouco e aparece a minha mãe segurando um tabuleiro com um serviço de chá de porcelana que ela levou para o jazigo quando se casou. Coloque-o aqui, por favor. Ele afasta o seu livro para o canto da secretária e bate levemente no centro. A minha mãe pousa o tabuleiro na secretária. Traz um bule e chávenas de porcelana, leite e açúcar e um prato de biscoitos cobertos de lindas flores de açúcar cristalizado, tingido de cores suaves. A cobertura de açúcar só pode ter sido feita pelo Pita. Que visão agradável! Sabe, é engraçado como geralmente as pessoas se esquecem de que os presidentes também precisam de comer. Comenta ao presidente Snow num tom encantador. Bem, pelo menos isso parece descontrair um pouco a minha mãe. Quer que lhe traga mais alguma coisa? Posso preparar algo mais substancial se estiver com fome, sugere ela. Não, obrigado. Isto não podia ser mais perfeito. Respondeu, claramente a dispensá-la. A minha mãe acena com a cabeça, lança-me um olhar e sai. O presidente Snow serve o chá para dois e deita leite e açúcar no seu. Depois está muito tempo a mexer. Percebo que ele já disse o que tinha a dizer e está à espera que eu responda. Não foi minha intenção provocar qualquer motim, asseguro-lhe. Acredito que não, mas isso não importa. O seu estilista revelou-se profético na escolha do guarda-roupa. Katniss Everdeen, a rapariga em chamas, lançou uma faísca que, se não for contida, poderá tornar-se um inferno que destruirá a Panem. Por que não me mata agora, simplesmente? Pergunto abruptamente. Em público? Isso só atiçaria as chamas. Arranjo um acidente, então, sugiro. Quem acreditaria nisso? Não você, se estivesse a assistir. Então, diga-me apenas o que quer que eu faça. Eu falo-ei, asseguro-lhe. Se fosse assim tão simples. Ele pega num dos biscoitos floridos e examina-o. Lindos. Foi a sua mãe que os fez? Foi o Pita. E pela primeira vez percebo que não consigo continuar a olhar para ele. Estendo a mão para pegar na minha chávena, mas volto a pousá-la quando a ouço tremer no pires. Para disfarçar, tiro rapidamente um biscoito. O Pita. E como está o amor da sua vida? Pergunto ao presidente Snow. Bem, respondo. Em que momento é que ele percebeu a medida exata da sua indiferença? Pergunta ele, mergulhando biscoito no chá. Não sou indiferente, retruco. Mas talvez não esteja tão apaixonada pelo rapaz como quis fazer crer a todo o país. Quem diz que não estou? Digo eu, responde o presidente. E não estaria aqui se fosse a única pessoa com dúvidas. Como está o seu bonito primo? Não sei, eu não... Há aversão a esta conversa, a falar dos meus sentimentos por duas das pessoas que mais amo, com o presidente Snow, deixa-me engasgada. Continuo, senhorita Everdeen. É que poderei facilmente eliminar esse rapaz se não chegarmos a um entendimento. E não lhe está a fazer qualquer favor desaparecendo com ele no bosque todos os domingos. Se ele sabe isso, que mais poderá ele saber? E como é que sabe? Muitas pessoas podiam contar-lhe que eu e o Gale passamos os nossos domingos a caçar. Não aparecemos sempre no final de cada domingo carregados de animais caçados? Não o fazemos há anos? A verdadeira questão é saber o que ele julga que se passa no bosque, além do Distrito 12. Com certeza não andaram a seguir-nos, ou andaram. Poderíamos ter sido vigiados? Isso parece impossível, pelo menos por uma pessoa. Câmaras. Tal nunca me passou pela cabeça até agora. O bosque sempre foi o nosso porto seguro, fora do alcance do Capitólio, onde podíamos dizer o que sentíamos, ser nós mesmos, pelo menos antes dos jogos. Se andámos a ser vigiados desde então, que viram eles? Duas pessoas a caçar, proferindo impropérios contra o Capitólio, certamente. Mas não duas pessoas apaixonadas, o que parece ser a insinuação do presidente Snow. Quanto a isso, estamos safos. A não ser que... Só aconteceu uma vez. Foi rápido e inesperado, mas aconteceu de facto. Depois de eu e o Pita regressarmos dos jogos, tive de esperar várias semanas até poder estar com o Gale a sós. Primeiro, houve as celebrações obrigatórias. Um banquete para os vencedores, para o qual apenas as pessoas mais importantes foram convidadas. Um feriado para o distrito inteiro, com comida de graça e artistas vindos do Capitólio. O dia da encomenda, o primeiro de 12, em que embalagens de comida são entregues a todas as pessoas no distrito. Foi a minha ocasião preferida. Ver todos aqueles miúdos esfomeados do jazigo a correr pelas ruas, agitando as suas latas de carne e de maçã cozida e até de bombons. Nas suas casas estariam os sacos de cereais, latas de óleo, grandes demais para levar para a rua. Saber que uma vez por mês, durante um ano, eles receberiam todos outra encomenda. Foi uma das poucas vezes em que efetivamente me senti contente por ter ganho os jogos. Assim, durante as cerimónias e os eventos, com os jornalistas registando todos os meus passos, enquanto me exibia e agradecia e beijava o pita para o público, não tive privacidade nenhuma. Depois de algumas semanas, as coisas finalmente acalmaram. As equipas de filmagem e os jornalistas fizeram as malas e foram para casa. Eu e o pita adotámos a relação fria que mantemos desde então. A minha família instalou-se na nova casa da Aldeia dos Vencedores. A vida cotidiana do Distrito 12, os trabalhadores para as minas, os miúdos para a escola, retomou o seu ritmo normal. Esperei até achar que não havia qualquer perigo e então, um domingo, sem dizer a ninguém, levantei-me horas antes do amanhecer e dirigi-me para o bosque. O tempo ainda estava suficientemente quente e não precisava de um casaco. Enchi um saco de comidas especiais, frango frio e queijo, pão de padaria e laranjas. Na minha velha casa, calcei as botas de caça. Como de costume, a vedação não estava eletrificada e foi fácil entrar no bosque e recolher o meu arco e flechas. Fui para o nosso lugar, meu e do Gale, onde tínhamos partilhado o pequeno almoço na manhã da ceifa que me enviou para os jogos. Esperei pelo menos 2 horas. Comecei a pensar que ele já desistira de me ver nas semanas que se haviam passado, ou que já não gostava de mim, que me odiava até. E a ideia de o perder para sempre, o meu melhor amigo, a única pessoa a quem alguma vez confiara os meus segredos, era tão dolorosa que achei que não conseguiria suportá-la. Não depois de tudo o que já tinha acontecido. Senti os olhos a encher-se de lágrimas e a garganta começar a fechar-se, como sempre acontece quando fico enervada. Depois, ergui os olhos e lá estava ele, a 3 metros de distância a observar-me. Sem pensar, sequer, levantei-me de um salto e lancei-me ao pescoço dele, fazendo um ruído esquisito que parecia combinar riso, soluços e choro. Ele abraçou-me com tanta força que eu não lhe conseguia ver o rosto, mas só depois de muito tempo é que me largou, e porque não tinha outra opção. Apanhei um ataque tão ruidoso de soluços que tinha mesmo de beber alguma coisa. Depois fizemos o que sempre fazíamos. Tomámos o pequeno almoço, caçámos, pescámos e colhemos ervas. Falámos das pessoas na cidade, mas não de nós. Nem da sua nova vida nas minas, nem do meu tempo na arena. Só de outras coisas. Quando regressámos ao buraco na vedação que fica mais próximo do forno, penso que já acreditava mesmo que as coisas poderiam voltar a ser iguais, que poderíamos continuar como sempre. Tinha entregue todos os animais caçados ao Gale para ele trocar, porque eu já tinha comida a mais em casa. Disse-lhe que não iria ao forno, apesar de estar ansiosa por lá ir, porque a minha mãe e a prima nem sequer sabiam que eu tinha ido caçar e deviam querer saber onde eu estava. Então, de repente, enquanto lhe propunha que fosse eu a inspecionar diariamente as armadilhas, ele tomou-me o rosto nas mãos e beijou-me. Apanhou-me completamente desprevenida. Era de supor que, após tantas horas passadas na companhia do Gale, a vê-lo falar, rir-se e franzir o sobrolho, eu soubesse tudo o que havia a saber sobre os lábios dele. Mas nunca imaginei que pudessem ser tão quentes quando tocassem nos meus, nem que aquelas mãos, que conseguiam fazer as armadilhas mais intrincadas, fossem capazes de me prender com a mesma facilidade. Acho que fiz um ruído qualquer no fundo da garganta e lembro-me vagamente de ter os dedos muito cerrados, apoiados no peito dele. Depois o Gale soltou-me e disse: tinha de fazer isto, pelo menos uma vez. E foi-se embora. Apesar de o sol se estar a pôr e de a minha família poder estar preocupada, sentei-me junto a uma árvore ao lado da vedação. Tentei decidir o que sentia em relação ao beijo, se tinha gostado ou não. Mas só consegui lembrar-me da pressão dos lábios dele e do perfume das laranjas ainda colado à sua pele. Não fazia sentido compará-lo aos muitos beijos que troquei com o Pita. Ainda não decidira se estes tinham contado. Por fim, dirigi-me para casa. Nessa semana tratei das armadilhas e fui entregar a caça à Hazel. Só voltei a ver o Gale no domingo. Tinha todo um discurso preparado sobre como não queria um namorado e não tencionava casar-me, mas acabei por não o fazer. O Gale comportou-se como se o beijo nunca tivesse acontecido. Talvez esperasse que eu dissesse alguma coisa ou que o beijasse em resposta. Em vez disso, fingi também que o beijo nunca tinha acontecido. Mas aconteceu. O Gale quebrara uma barreira invisível entre nós e, com isso, qualquer esperança que eu tinha de retomar a nossa velha e descomplexada amizade. Por mais que fingisse, nunca poderia voltar a olhar para os lábios dele da mesma maneira. Tudo isto atravessa-me a cabeça num instante, enquanto o Presidente Snow me penetra com os olhos no seguimento da sua ameaça de matar o Gale. Como fui estúpida ao pensar que eles simplesmente me ignorariam depois de eu regressar a casa. Eu talvez não soubesse dos possíveis motins, mas sabia que o Capitólio estava furioso comigo. Em vez de agir com toda a cautela que a situação exigia, que fiz eu? Do ponto de vista do Presidente, ignorei o Pita e mostrei a minha preferência pela companhia do Gale ao distrito inteiro. E ao fazê-lo, tornei claro que estava, na verdade, a fazer pouco do Capitólio. Com a minha falta de cuidado, acabei por colocar o Gale, a família dele e a minha família em perigo. E o Pita também. Por favor, não faça mal ao Gale, sussurro. Ele é apenas meu amigo. É meu amigo há anos. É só isso que existe entre nós. Além de que agora toda a gente pensa que somos primos. Só estou interessado em saber como isso afetará a sua relação com o Pita e, consequentemente, o ambiente nos distritos, esclarece o Presidente. Continuará a ser a mesma no passeio. Estarei apaixonada por ele exatamente como estava, asseguro. Exatamente como está, corrige o Presidente Snow. Como estou, confirmo. Só que terá de fazer ainda melhor do que isso para evitar os motins, acrescenta ele. Este passeio será a sua única e última oportunidade para dar a volta às coisas. Eu sei e vou conseguir. Vou convencer toda a gente nos distritos que não estava a desafiar o Capitólio, que estava loucamente apaixonada. Prometo. O Presidente Snow levanta-se e limpa os lábios carnudos ao guardanapo. Procure ir mais longe, no caso disso não ser suficiente. Que quer dizer? Como posso ir mais longe? Pergunto. Convença-me a mim, responde ele. Deixa cair o guardanapo e pega no seu livro. Não o vejo a dirigir-se para a porta, por isso estremeço quando me sussurra ao ouvido. A propósito, eu sei do beijo. Depois, ouço a porta fechar-se com um estalido.